maior show live do Brasil chegou. Super Pop. Live. Queria, só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas minha. É o Biozinho. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Biozinho, jogo de perna. Vai. Taço, essa é uma música que mexe com os caras que já levaram um graúdo, um chifre. Quem é que já levou um chifre? Fala a verdade. Mas tem gente que já meteu muito chifre aí também. É, meu irmão, vamos! Põe remédio na vida noturna. Botou um chifre, bicho, eu vou te contar. Todos a bordo! seu dono aqui, pessoal! Esse aqui é sócio do pop, papai! Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. Ei, meu anjinho, vou te contar hoje. Poderosa super bis de Viseu. Top São Miguel! Desse jeito. Ó. Como é que tá? Mas vê que tem doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara. Bonanza Sport. Um, dois, três, vai! Fica, garota, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Quem sabe solta a voz? Tu já sabe qual é o complexo da pé, é verdade. Quem sabe canta bem forte. Vamos. Que? Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim. O Bielzinho vai na frente e vai. Eu vou mandar sentar. Dimacinho, quem é do Paysandu dá um grito aí. Quem é do Remo grita mais forte. Ai, droga. Mansinho, meu pop! Vai! Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gosto, ela quer o seu gosto. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Pra lixer um assalto pino, pra lixer um assalto forte. Mais valioso que ouro, mais valioso. E aí? Da nossa tropa, é o seu gosto de chachão da nossa tropa. É o seu gosto de chachão da nossa tropa. É o seu gosto de chachão da nossa tropa. O aniversário é dele, mas quem ganha o presente é o povo. Obrigado, Heitor, tá aí com a gente desde ontem. Bora pra cima, Heitor. Te escolhi pra ser a minha vida. E aí, Jabá? A noite mais bonita. Bora, Jabá. Segue o líder. Segue o pó. E aí, Anderson Mirizinho? Não vou ele. Deixar. Obrigado, Eduardo Bonanza, Danúzia, pessoas especiais aqui no Águia de Fogo. Valeu! Grande Passat, moral tem o som dos moleques doidos. Didi Sassá, moral e Cleucinho, físico e Dirguinho. Não vou deixar. O empresário Nilson Bala, aí do Mini Shopping Desafiel, também tá aí com a gente. Obrigado, Nilson! Tá no setor, né? Inclusive, eu tô aqui na mesa dele. É ao lado do Valsir, do primo Valsir. Ele também, o primo DI. Primo DI abandonou a gente, mas tá de volta, viu? Ele tava dando balão nas aparelhagens aí, andou em outras aparelhagens. E sangue de Jesus te repreenda, papai. Bora, DI! E o primo gordo? Sempre assim. Tu gosta de doidar, o Juninho, papai. Vem ser todo na pista. Bora, Popó! Você tá com a gente sempre, né, mano? As representantes do Maranhão, valeu, Popó! Que a putaria diferente tem esse poder. Não, não, não, vai pegar, te machucar, tu vai. Lucas faz 23 anos, parabéns Amanda, ele abraço pra você com todo carinho. DJ Ítalo, na verdade ela é a dona do mini shop, né papai? Marcos Cauê, the best DJ. E aí Ítalo, Ítalo Podoski, aqui de São Miguel. Tá aí com a gente, segura aí então! Essa aí, o Nilson do Mini Shop oferece pra Arielle e ele diz assim pra ela no ouvido, ó. Pai. E uma foto antiga no meu Facebook. E o meu compadre Kevinho Melo também. Mandando um abraço pro prefeito Antônio Doi. Alô, Antônio, Kevinho Melo de Castanhal. Deixa de ciúme, foca aí. Dia 14 é aniversário dele. O bolo, o rei do peixe. Todo mundo tem um passado. Me disseram qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agiriza assim. A gente aqui no Águia de Fogo, alô Cibele! Atenção Milton! Na festa do Antônio doido, todo mundo fica doido! Agora, Mortadela, tá na hora de preparar aí, papai! É isso, Mortinha! Você é o responsável do portão de trás aí, ó! Rapaz aí, por favor. Tá ok? Libera aí, por favor, rapaz aí, ó. Vai, meu pop, detona! Aliás, as pessoas que fazem parte aí do nosso ciclo de amigos, o Primo Chonk e também Bruxo. Cadê o Bruxo, hein? Bruxo já... Não, tá aí. Alô, Chonk! Alô, Primo Gordo! Cadê o Chonk nisso? Meu amigo Nilson! Nilson Bala também! Elian Baia! E também o Pato! Aí do Mini Shopping! Onde eu me visto com as melhores pecas é no Mini Shopping, papai! Respeita o Mini Shopping! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça. Jackson e o pezão também, pai! Mente milionária no corpo de um... Sabe quem chegou? Sabe quem chegou? Quem, Juninho? Meu amigo Pato! Meu amigo Patrick do Megazord tá aqui comigo, papai! Daqui a pouquinho eu tenho uma declaração de amor pra fazer verdadeira, papai! Quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai. E aí? Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce. Esse patrocínio no aniversário vai ser muito grande, mano. Tu toma na hora, nós tira, nós bota. Abanando muito! Pra cima! A menina começa a jogar. Danadinha pra lá e pra cá. Oi? A menina não dá pra não dançar. Movimenta e joga pro ar. E aí, Clavinho? Melodia que te envolve que vai te vai. Senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E aí, Gata Bê? do posto. E toda a galera da moto aqui com a gente. Ítalo é DJ também, Ítalo. Menina pra rebolar, ela tá jogando e não quer bar. E o preto também. Primo Joe, alô, primo. Ele vem de helicóptero. Ele vem voando. O Águia Mê Juninho vem aí, galera. Vem Mito. Vem Mito. Vem Mito. O Juninho é o copiloto. É o piloto e eu sou o copiloto, viu? E o Heitor? É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Vai, meu pop, chama assim, assim, assim, assim, ó. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. E aí, papai? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, deixa, deixa, deixa. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o cara vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho. Fala, Natan! Pode sentar. Aí, Douglas! Pode. Será que não tem um só pra dar um auxílio aqui pro Tarso, não? Pode dançar pelada, se tiver muito excitada. Pode dançar pelada. Eu tô vindo. Ei, Meteoro! Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança. Inclusive, a gente quer cumprimentar e agradecer com carinho. Balança a bunda agora, eu quero. Especial, Paulo Lira, secretário de Cultura. Soraya, secretária de Finanças. E a nossa brilhante honrosa Polícia Militar que tem à frente o comandante major. Carregado! Obrigado, major. Obrigado pelo apoio. Tá de parabéns, você e todo o seu contingente. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Pop em São Miguel, a gente vai aí detonar. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Onde um som diferenciado que vai te fazer dançar. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Onde um som diferenciado que vai te fazer dançar. Vai mandar pra toda ela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Evoluiu! Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin o Cris. No tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Bora, mano. Seja no Lins, no PPG. Pode começar desse. Vinícius Silvio. Obrigado, meu parceiro, tamo junto. Bruninho S.A. também tá na área, tá de Bruninho. Manda pra safadinha. Devo ser, devo ser. Que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que... Vai, meu pop, levando assim, ó. Vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Deixa de mansinho, faz assim, ó. Vai viajando assim, ó. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. LG, Não podemos esquecer da nossa V8, do nosso amigo Wagner, irmãozinho da gente. V8 fechado também com a família Pop. É quem dá manutenção nos veículos da família V8. Morro de medo de te perdoar. Quem sabe canta aí, ó. Eu tô falando mal de que você nunca soube. 100 mil com o que quiser eu aposto. Se não bater dedo eu volto. Obrigado, Gabriela. Tô falando Mirtius, tá aí com a gente. Que você nunca. Eu sei que não é fácil, viu? Mas o que vale é o amor. 100 mil com quem quiser sente. Eu aposto. Um pelo outro, um casal feliz. Forte é mais unido. E a união faz a força. Obrigado, Tia Gabi. Vamos pra cima, Lobo. Agora o White Gang. E a Vanessa Virgulinha? Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu desci, Cachorrão Live. Você conhece, né, Tom? Dudu da Elite. Pra mim, pra Henrique do Posto. Se você se... Gago Mix, galera de Iritu. E abraço do Nandinho e do Tom. Do Alice, do Juninho e do Vitor. Que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. E aí? Você fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu. Olha o Popó, rapaz. Representando a Prefeitura Municipal de Godofredo Viana. Na qualidade da assessoria, Judinho. Repete se Viana. E eu fico nu, tá caindo. Vai, meu povo, sacode de mansinho. E aí? Há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela. É só apertar o verdinho que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem pra ver. Se com inspiração e eu... Osiel Branco, Lucas tá sério com a gente, galera do Bingó. Elias Mota, Mota Táxi, né, Maninho? O Maninho Evandro Pop tá comigo. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante que ao vivo você me chama de benzinho. E doida, seu Miguel! Isso é tripe, sou de tubo. Oi, e aí, bruxo? Pera de ladinho, o som desse pontinho. Ficaram talentinho, pera de ladinho. Flexiona pouco, ao som desse pontinho. E meu parceiro Andrei? Primeira dama tá arrebentando hoje, Andrei! Ao som desse pontinho, ficar no talentinho, pera de ladinho, flexiona. E aí, Jabá? As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O que é toda brincadeira, que pouco grave na quebrada. O balão já... Mister Catra voltou, mano. Ele fecha, mas não quebra. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. E o nosso amigo Dadab do posto do 14 aí, Dadab! Isso é tripe, sou de bonzinho. Fica no talentinho, e quebra de ladinho. E flexiona pouco, ao som desse pontinho. Fica no talentinho, e quebra de ladinho. E flexiona pouco, ao som desse pontinho. Fica no talentinho, e quebra de ladinho. E flexiona pouco, ao som desse pontinho. Fica no talentinho. Gaiola, tô na onda Maurinho daí. Obrigado, Maurinho. Sabe quem tu? Nosso amigo Marcelão, tá aí do lado também, mano. E o doido é com o Antônio doido! Miguel do Guamá, a nova estrutura do pop. Tira da mídia, vereador Massa, tá comigo também. Bora Silvio, bora Natan, bora Mauro, bora meu parceiro digital, Robert Cristo, Riquinho, toda a galera de São Domingo. E Eduardo Bonança, bruxo, hein? Patrocinadora fortíssima pro Bidê. Pela moda, só no telão. Mais pólvora. Acho que é essa. Vereador Thiago da Tritona de Marituba. Eu marcho rumo à eterna glória. Léo e Lucas Martins. Obrigado, Léo. Valeu, Lucas. Alô, Dark. Repito, no fone, papai, no fone. É assim, meu papo de mansinho. De mansinho, no escurinho, de mansinho, no escurinho, de mansinho, no escurinho, papai. No escurinho, no escurinho. Chama o Bielzinho. Ué, Bielzinho, te apresenta. Vem pro palco. Aí a pergunta é simples, ó. Quem gosta de fazer fumaça? Sacode, sacode, sacode. Seja assim. Quem gosta de fazer fumaça é o Patrick. Cadê, cadê, cadê, cadê? Que doideira! Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem. O amigo Buga, Russo, o Thiago Mero, copo cheio de orelha no Bebê, valeu! Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentar, eu assim, eu quero ver todo mundo feliz. Se eu sou assim, eu sou de bem. Aí, papai! Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Não beba uísque e... Não fume cigarro. Não, não, não, faz assim, DJ Vitor. Mas não, papai, essa aqui, ó. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Pra Vitor falar em brigar pra galera aí, a gente tem um aviso muito grande. O nosso amigo prefeito, Antônio Doido, hoje faz aniversário. E ele quer paz e amor hoje, viu? Ele pede pra quem brigar, vai ficar recolhido até segunda-feira na delegacia, portanto, vamos curtir. Quem é da paz e quer brincar na boa, levanta a mão aí! Vem. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E aí? E ela vai se vingar agora, então joga. Então joga, então joga, então joga. Joga o bracinho pra cima, pro lado. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Quem é do Paixão? Quem é do Rima? Quem é de São Miguel, levanta! Scott, o Nilcinho, o Juninho Pop, o Bolo Rei do Peixe, tá todo mundo junto com o meu parceiro Top DJ Moca. Beijo da equipe Charuto. O Nilson, aí no mini shopping, papai, manda pra ele aí, manda pra ele, eu quero ver você, mano. Pra falar a verdade, ele e toda a diretoria lá do mini shopping tá junto com a gente. Primo Daí, Valci, Primo Gordo, Primo Choque, o Preto, toda a família. Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar uma esquentada aqui, meu irmão. Aí, Vitor! Todo mundo joga o bracinho pra cima! Joga pra cima! Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe no céu! Dá-lhe no céu! Só quem gosta de marcante grita! Ei! De cultura, Paulo Lira, uma responsabilidade muito grande. Obrigado, meu secretário de cultura, Paulo Lira, Soraya, secretária, toda a massa aí de finanças e a nossa polícia militar, sob o comando do Major Galhardo. E assim eu gosto de ver essa luz, papai. E aí, papai? Bora, Tom, bora, Tom, bora, Tom, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Um, atrás da outra! Ô, Patrick, do Mega Sorge! Live! E o Mortadela tá aqui. Que canta, tá de olho o pezão. E nosso amigo DJ Boca, lá de Lituia, o homem que representa o pop, lá em Lituia. E aí, Boca? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Lá vai mais uma então, Juninho. Essas marcantes aqui. Ok, Boninho, fala o que você quiser. Sei que manda, sei que manda. E aí, meu parceiro o pezão, Dali Jackson! Brasil! Tá estourado, LG! O LG vai cortar o cabelo! O fone, papai! Bora, meu parceiro Tomás! Vou dar um jeito. Vai tomar um. No seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Sou na galera que agora vai detonar. O clone do Renan, David Scott! Vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro. Aí tu já sabe, né? Ela só quer, ela só quer, ela só quer, ela só quer, o Nilson. Ela só quer o Bielzinho. Senhor, tô escutando um barulho no Guamar. Seguinte, a gente faz uma festa mista pra galera. Quem quer ver mais show, levanta a mão. Eu tô gostando de uma prostituta. Opa! Ela é linda. Oi! Ela é pura. Que delícia de mulher. Ai, mortadela! Tô de olé com a prostituta. Ai, que gata. Prepara aquela do Siqueira aí, no rabo, vai! Mulher, eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá. Fica pronto, Tovis. Oi. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto disso. Bora, meu prefeito Tônio Doido! Eu banco mesmo, a figura. Prepara tudo! O aniversário do nosso vereador! A Luísa Amaral! Dia 13 de dezembro, Natus Burger! Ai! Tudo aí, seguidinha da mídia! Estouro absoluto! Fredo Massa, o nome tá aí, papai! Ele, o Silvio Fome, toda a diretoria! Um dos vereadores mais votados lá no Capim! Alô, meu vereador Massa! Tudo pronto! Aí, Tasso! A torta é do outro lado, viu, bateria? Do outro lado! Obrigado, meu parceiro Ítalo! João Roberto! O Mauí! O Benjoquinho Maxi! O Cabecini Henrique Viúva! Railan Ferro! R. Castro Gago Gaia! O Mil, o Neguinho, o mexicano, família LCCT! Se der mais uma, a galera vai, papai. Vai, a galera vai, que eu tô de olho. Tá na hora de sacudir tudo. Libera aquela bate, aquela envolvente, aquela envolvente, aquela envolvente. Joga o bracinho, a todo mundo. Joga, joga. Tá na hora dele. Alô, meu mito. Alô. Alô, Vitor! Alô, Manginho Pressão! Como é que é? Todo mundo joga o bracinho pra cima aí! Todo mundo joga o bracinho pra cima aí! Bate na palma da mão! Palma da mão! Batendo na palminha! Batendo, batendo! Assim, ó! Assim, ó! Todo mundo que tá feliz! Todo mundo que tem saúde! Dá um grito pra mim nessa parada aí! Agora, assim, ó! Chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem. Vem! Deixa tudo no churinho, Douglas! Prepara! gênio! E bota pra cima! Chama a TNV! Chama a TNV! Agora seja luz! E chama aí, Domingue! Vem Juninho! Vem Juninho! Vem Juninho! Lá vem o mito! Logo! Prepara, prepara! Segura, segura, segura, segura! Dispara pro meu prefeito! Dispara! Faz o seguinte, bate na palma da mão quem tá solteira aí. Quem tá chapado também bate na palma da mão. Vai. Tchá, tchá, bate na palma, bate na palma. Quem tá com sede aí no meio dá um grito. A bateria, Juninho. Queria, só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem-se embora, e hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Segue o líder! Patrícia, Coxinha Pop, Gabigol, Johnny, Ailton. Joga aquela fumaça aí que... aquela fumaça que conquista todo mundo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Limpa aí, papai, que eu quero que ele suba aqui, eu quero que ele suba. Tira aí, tira aí, tira aí, por favor. Olha um pouquinho de agudo aqui. Pouquinho. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. De fogo.